DJ Daniel. Vídeos de São Francisco. De Minas Gerais. Quando a noite caiu, loura zona sul de fuga na favela, se jogou logo que me viu. Estampado o desejo de dar a xereca, incrível jogando a potranca enquanto o balanço lança. Louca na madruga porque a noite é uma criança e quando a bunda ela dança. Mas porque sabe que me ganha, incrível jogando a potranca enquanto o balanço lança. Louca na madruga porque a noite é uma Bunda ela dança, mas porque sabe que me ganha.